ならならな、ならならな、ならならな、ならならな、ならならな、ならならな、ならならな、ならならな。Hoje eu sou livre.Hoje eu sou livre da depressão. Hoje eu sou livre e eu joguei fora toda essa mágoa desse mundo mau. Oh, não, não, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.Hoje eu posso sorrir. Oh, não, não, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou um grande campeão, campeão. Vou vencer a solidão, ainda que a figueira não floresçaVidera. Vou vencer a solidão, ainda que haja pedras no caminho e meus pés estejam cheios de espinhos. Não vou perder a fé, não vou perder a fé, não vou perder a fé, não vou perder a fé. Cheers, man!